agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Alô, corações apaixonados. Estamos, mais uma vez, laçados, sintonizados pelo destino e pelo amor. A partir deste momento, vai começar o programa mais romântico do seu rádio. Eu sou Fabrício Brandão e é um grande prazer te fazer companhia em 2 horas numa viagem mágica e inesquecível ao mundo da música. As músicas românticas que tocam os nossos sentimentos de uma forma toda especial. Tá começando agora o nosso Encontro Central. Desta quinta-feira, vamos juntos com essa emoção, falando de amor ao seu coração. You hold. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Another day. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Yeah.

apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Ana Paula para o Jefferson de São Paulo. Você é a página mais linda que o destino escreveu na minha vida. Eu te amo. O Gilmar para Neuza de Sergipe. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. A Silvia do Rio Grande do Sul para o Tadeu. Não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Eu te amo. Amar fica mais gostoso aqui no Encontro Central. Músicas inesquecíveis. My heart that I'm feeling for you, and O coração batendo mais forte. Encontro Central. Feel my love.

is between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love for you. Músicas inesquecíveis. Started out as friends. Encontro Central, a sintonia dos grandes amores. E daqui a pouco tem a nossa tradução. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Estamos começando mais uma hora do nosso Encontro Central e é um grande prazer ter a sua companhia. Hoje, mais um programa feito com todo carinho, especialmente para você amar e amar gostoso. Eu sou Fabrício Brandão e fico mais uma hora com você. E agora está na hora da tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. O nome dela era Aubrey. Não era nenhum nome, nenhuma garota comum. Mas a quem culpar? Por um amor que não floresceria. Por corações que nunca estiveram em sintonia. Assim como uma linda melodia que todos podem cantar, se retiramos as palavras que rimam, não há mais significado. E o nome dela era Aubrey. Nós diminuímos a luz e dançamos ao luar. Mas aonde estava junho? Ele nunca chegou. E se chegou, veio em silêncio. Talvez eu estivesse ausente ou ansioso demais para ouvi-lo, agarrado às palavras e deixando passar o que elas significavam. Meu Deus, eu sinto falta dela. Eu daria mil voltas no mundo só para achá-la mais perto dela do que de mim mesmo. E o nome dela era Aubrey. Eu nunca a conheci, mas eu amava mesmo assim. Eu amava o seu nome. Eu queria ter encontrado a maneira e as razões que a fizessem ficar. Eu aprendi a conduzir a minha vida diante das outras. Se eu não posso ter quem eu quero, ficarei sem as outras. Mas como eu sinto falta dela, eu daria mil voltas no mundo só para dizer que ela foi minha por um dia. As canções imortais. It's all right with me. Músicas inesquecíveis. estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you.